Meu Deus, que tristeza! Hoje eu nem fui ao trabalho, quase morri de dor, bebendo nesta mesa. Ela mandou dizer que não volta, o nosso filho chora, sentindo a sua falta. Meu Deus, não sei que mal eu fiz, ainda não entendi porque ela me maltrata. Meu Deus, não sei que mal eu fiz, ainda não entendi porque ela me maltrata. Por sua presença implora. Mande ela agora, Deus, mande ela agora. Porque senão eu choro, o meu coração por sua presença implora. Deus, que tristeza! Hoje eu nem fui ao trabalho, quase morri de dor, bebendo nesta mesa. Ela mandou dizer que não volta, o nosso filho chora, sentindo a sua falta. Meu Deus, não sei que mal eu fiz, ainda não entendi porque ela me maltrata. Meu Deus, não sei que mal eu fiz, ainda não entendi porque ela me maltrata. Sua presença implora. Mande ela agora, Deus, mande ela agora. Porque senão eu choro, o meu coração por sua presença implora. We'll be right back.